Oi, estamos de volta com o programa Lixeirinha na sua rádio Unifran FM 101.3. Eu sou o Tuizinho. A gente ouviu minhas músicas aqui no bloco passado, divulgando e reiterando meu showzinho que vai ser na sexta-feira agora, ou que foi na sexta-feira anteontem, pra quem tá ouvindo no domingo. O que mais? Sim. Agora chegou o grande momento crucial do programa, que é o anúncio dos patrocinadores, né? É o ponto-chave do programa. E, bom, eu gostaria de começar, como sempre, anunciando o meu querido amigo Luciano Tatu. Lu Tatu. Ele faz tatuagens em domicílio. Ou seja, você liga pra ele, ele vai com os equipos dele lá na tua casa e você não precisa nem de levantar do sofá pra fazer a tatuagem. E ele é muito criativo, todo mundo conhece o Lu e sabe que o cara é mestre na tatuagem. E, enfim, você mesmo pode tirar suas conclusões ligando pra ele e agendando aí uma prosa com ele. O telefone dele é 9338-5548. Repetindo bem devagarzinho, 9338-5548. E, bom, Guerrilha Giga eu já anunciei aqui nos blocos passados. E Boneca de Luxo, que é uma loja de calçados femininos, que fica ali na Avenida Champagnat, número 1853. Ou você pode visitar o site www.liviabraga.com.br e navegar pelo site do Boneca de Luxo, sapatos e sandálias bordadas exclusivas. E estamos chegando no último bloco do programa Lixeirinha. Infelizmente para alguns, felizmente para outros, mas eu acho que infelizmente para a maioria, para todo mundo, né? Ninguém é tão xiita assim a ponto de não se admitir, né? E esse terceiro e último bloco é o bloco que eu costumo, para quem ouve o programa e sabe que existe uma tradiçãozinha aqui no finalzinho do programa, é o bloco que eu costumo tocar umas músicas da minha seleção particular de músicas boas. E isso tem tudo a ver com a proposta do programa, assim como eu sempre digo. E é isso, eu vou fechar aqui o programa com chave de ouro e vocês vão gostar muito dessa seleçãozinha particular minha. Porque são músicas boas e eu gostaria de oferecer essas músicas em especial pra Maísa. E um beijão também pra Yali, pra Leandra, pro Luiz, pro Ganso, pro Vioto, os parceirões de lei. De rodadas lúdicas pela madrugada francana e cósmica. E tchau pra vocês. Amanhã, semana que vem, eu volto com mais uma edição do programa Lixeirinha. Essa é a edição de número 29 ou 30, se não me engano. Beijão, fui. Lixeirinha. Teixeirinha, reciclando seu fundo musical. Je suis Cédric Laurent de la Croix et j'ai écouté Les Chériens, oui. Sur la plage abandonnée. That he used to sing to me when our love was in.